galera que trampa, estuda. O bem e o mal por aqui é tudo misturado. Periferia é assim, ó. Se liga aí. Periferia é assim, o cenário tá feito. Armas, drogas, um crime perfeito. Adicionado com o mal, com uma grande decadência. Até nas escolas há mortes violentas. Seja consciente, se liga, sangue bom. Nós temos que acabar com nossa destruição. E a paz deve reinar sem problema nenhum. Periferia é o lugar, nós temos algo em comum. Já não dá mais pra saber o que é certo ou errado. Roubar para não passar fome ou se armar para não ser roubado. Periferia é assim, cê tá ligado que é embaçado. Um proceder de atitude é um ponto a ser somado. A palavra vale muito, então cuidado com o que se fala. Para a comédia é muito fácil, o difícil é escapar das balas. No verdadeiro campo de guerra é quase impossível espalhar a paz. É muita droga, é muita teta, é muito sangue e muito mal. Não sou materialista, sei que o dinheiro não é tudo. A paz e o amor é que podem mudar o nosso mundo. Onde o trabalhador é quem vai preso nas cadeias. Onde a polícia não é a segurança. Onde a política é uma safadeza. Onde a escola talvez seja a esperança. E para se viver é preciso sobreviver. A vida é mais difícil a cada amanhecer. Não mira, engatilha, em sangue não vacila. Saia da mira dos tiras na sua própria vila. Ao invés de trocar uns tiros, é melhor trocar cultura com alguém de outra área ou da mesma área que a sua. Enriquecer culturalmente é a melhor coisa a fazer. Conhecimento adquirido, ninguém tira de você. E você pode passar isso sem problemas das pessoas. E pode ter certeza que isso é uma coisa boa. Mas o mal está à espreita, bem mais perto que imaginamos. Enquanto os manos se cumprimentam, outros manos estão se matando. Não caia nessa arapuca, o inimigo é outro. Que inibe nossa cultura e não se importa com o nosso povo. Vários botecos estão abertos, várias escolas estão vazias. A vida continua e assim é periferia. Periferia é assim, o cenário tá feito. Armas, drogas, um crime perfeito. Adicionado com o álcool, uma grande decadência. Até nas escolas há mortes violentas. Seja consciente, se liga, sangue bom. Nós temos que acabar com nossa destruição. E a paz deve reinar sem problema nenhum. Se periferia é o lugar, nós temos algo em comum. É muito fácil falar mal das favelas, principalmente quando não se vive nelas. Ver o jogo de fora é bem diferente. Eu quero ver daqui da quebra com toda a minha gente. Onde há muitos problemas, mas há grandes esperanças. Nos projetos sociais que estão voltados pras crianças, tirando elas das ruas e das esquinas sombrias. Ocupando suas mentes, não deixando elas vazias. Preparando para as vidas, preparando para o futuro. Tirando aquele clima de incerto e inseguro. E um dia, se Deus quiser, todas as quebras vão ser assim. Um livro e um caderno extinguindo o triste fim. E vamos dar um basta a toda essa enganação do sistema que nos manipula pela televisão. Exibindo tragédias e tiros, mortes, chacina. Mostrando na TV a nossa periferia. Pra burgueses que não tiram a bunda do sofá. Se diverte com a violência deste lado de cá. Onde nossa imagem é totalmente distorcida. Como se só coisas ruins dominassem as nossas vidas. É programas de TV que não respeitam o povo pobre. Só se preocupa com dinheiro e bom. Mas enquanto na avenida carros e ônibus vão passando, no rap vou levando nosso cotidiano. Onde é que é a chuva? Se torna uma ameaça. Quantas e quantas vidas por elas já foram tomadas. Muitas e muitas famílias no desespero geral. Um simples dia de chuva que pode ser fatal. A miséria engole a todos e não faz nenhum regime. Limonada e mano, Roma diretamente da cena do crime. Periferia é assim, o cenário tá feito. Armas, drogas, um crime perfeito. Adicionado com o álcool, uma grande decadência. Até nas escolas, a morte e violência. Seja consciente, se liga, sangue bom. Nós temos que acabar com a nossa destruição. E a paz deve reinar sem problema nenhum. Se periferia é o lugar, nós temos algo em comum. Eu já tive muitas chances de andar armado. Curte pedra ou pó ou andar chapado, não sei se tá ligado. No caminho errado, totalmente contrário. Noiado, embaçado por toda São Bernardo. Mas tô sossegado, não sou um trouxa, muito menos um otário. Mário. Só sei que essas pulis não fazem parte do meu jogo. Limonada, correria, cotidiano venenoso. E todo mundo sabe que o subúrbio é assim. Nossa dura realidade parece não ter fim. Queria que em meus versos só tivesse a paz e o amor, mas não posso ignorar o lugar onde estou. E não importa se você tá no sul, nordeste ou centro-oeste, esteja onde estiver, o respeito que prevalece. Periferia é algo em comum em cada um de nós. Se você é periférico, lute pela paz. O nosso Brasil dos mais variados sotaques, a nossa periferia dos mais variados ataques. O nosso Brasil dos mais variados costumes, orgulho e vergonha de quem tem e não assume. Até a passagem do busão tá embaçado pra pagar. Tem que dar um bom rolê pra poder economizar. Problemas e dificuldades que parecem não ter fim. E a vida no subúrbio continua assim. Vamos se ligar e agir com consciência na hora de votar. Votar com inteligência, pesquisar e se informar sobre os atos passados. Saber se temos um bom ou um mau candidato. Chega de aguentar tanta enganação de safado que só aparece quando é eleição. Periferia, subúrbio, favela, várias denominações para quem mora na miséria. E já passou da nossa hora de corrermos atrás. Periferia se informando, espalhando a paz. Periferia é assim, o cenário tá feito. Armas, drogas, o crime perfeito, adicionado com o álcool, uma grande decadência. Até nas escolas há mortes violentas. Seja consciente, se liga, sangue bom. Nós temos que acabar com nossa destruição. E a paz deve reinar sem problema nenhum. Se periferia é um lugar, nós temos algo em comum. Periferia é assim, o cenário tá feito. Armas, drogas, um crime perfeito, adicionado com o álcool, uma grande decadência. Até nas escolas há mortes violentas. Seja consciente, se liga, sangue bom. Nós temos que acabar com nossa destruição. E a paz deve reinar sem problema nenhum. Se periferia é o lugar, nós temos algo em comum.